tão completos, mas o completo não é perfeito. E essa imperfeição se completa em nosso jeito. Estamos tão perto e tão longe ao mesmo tempo, em meio ao deserto que se transforma aqui dentro. Os dois metem o louco, ele dá atenção, ela diz que é pouco. Jogo de sedução, tudo que ele faz pra agradar pra ela não tá bom. Mas pra provocar, ele também tem o dom. Um pouco de tempero pra pimentar a relação. Desacerto, tumultos e multas, mas no final ninguém se culpa. Um gesto carinhoso e os dois se dispõem. Chegam mais perto e ambos se propõem. E deixa passar, beijam, passa batido por essas e outras. Um casal e seus partidos, e vamos viver. Acorda, tu vê que eu sou só metade. Baby, no rolê com você, o amanhecer não é tarde. Um dia ao seu lado é surreal, é tempestade, é calma. O que eu preciso pra mudar o meu astral, eu encontro na tua alma. Um dia ao seu lado é surreal, é tempestade, é calma. O que eu preciso pra mudar o meu astral, eu encontro na tua alma. Me olha de um jeito que só você sabe enquanto eu faço graça, hey. Quantos planos mudamos e coisas passamos, mas juntos ficamos. Eu sei que mesmo com todas as brigas, a gente se entende, sempre sabe o que o outro precisa. Você não acredita a falta que faz quando eu fico sozinha. Me lembro do teu sorriso e a sua voz me dizendo bom dia. Então deixa de mar e fica pra continuar. Eu sei quem é você, a pessoa que eu escolhi pra amar. Meus dias são sonhos reais, do teu lado eu quero mais. Capaz de me fazer enlouquecer só de pensar. E como pode ser tão diferente a gente se envolver? Duas vontades se tornam uma quando é só eu e você. Um dia ao seu lado é surreal, é tempestade, é calma. O que eu preciso pra mudar o meu astral, eu encontro na tua alma. Um dia ao seu lado é surreal, é tempestade, é calma. O que eu preciso pra mudar o meu astral, eu encontro na tua alma. Um dia ao seu lado é surreal, é tempestade, calma. O que eu preciso pra mudar o meu astral, eu encontro na tua alma. Um dia ao seu lado é surreal, é tempestade, calma. O que eu preciso pra mudar o meu astral, eu encontro na tua alma. Oh, oh.